6225. 6225, bom dia, táxi aprovado, Alfa aqui no pátio 3, após ingresso ao pátio principal, portão 016225. Alfa aqui no pátio 3, após já passagem no pátio principal, vai ser o gate número 1, graças. Oscar, Zola 04, autorizado Backtrack, é posto de saliva, hein? Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu November, transfere com informação hotel. Papa Romeu, Romeu November, tendo indicação, desde Montanha 050, na chegada Mari, aguarde LS X-Ray, pista no zero, Papa Romeu, Romeu, Romeu November. 050, na Mari, com ILS X-Ray, November. Mas é com o Delta Controle. Escuta, prossiga. Faça cheque no seu modo Charlie, recebo nível 125, 125. Confirme a altitude, está mantendo meu pés ou 500? Mantendo meu pés. Sente, ainda permanece a informação da sua altimetria de nível 125. O código alocado foi o 0125, né? Não, meu amigo, o código está correto, porém a sua altimetria está dando um nível errado e poderá interferir com outras aeronaves dando informação de nível errôneo. Seu nível que está nos transmitindo é nível 125, 125. Afirmativo, faça um cheque no seu equipamento de transporte para verificar. Sua altimetria está dando nível 125. O Fox Eco Golf autorizado a decolagem no 7090 graus com 11. Parece o parque, a gente passou, máquina de Romeu. Chame Torre, 1186 para negação de tráfego, Mike Juliette Romeu. 1118, decimal, 6, Renato, bom dia. Torre, papapá, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, seguindo o tráfego, estou informando que o Xingu decolando agora, da 17, que vai ingressar no Axé, a 1010, inicialmente. Coração, vai, está curva à direita. Fica atento ao tráfego, até que você fala para pôr o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu vai manter a linha do litoral, mantendo 500 pés, está ciente do tráfego decolando da 17, e vai subir para 1010, da volta curva à direita. Pode manter aqui a pés, o mais Juliette Romeu, manter aqui a pés. E reporte o seu Tapuã para a final da 17. O Romeu está no visual com tráfego, vai manter 500 pés e vai reportar no farol de Tapuã para regresso, Romeu. Eco Golf decolado agora, 08, Ramos 44, litoral sul, no setor sul, não interfere. Centro decolado agora, 08, chama o controle em 1998, bom voo. Decolava 08, passar 119, decimal 8, o Papatango Fox Eco Golf. Eco 1 November, posição de agilizar, reporte que ele é de pronto, capiceiro no 7. Informação, cheque poder após pouso na manutenção, pois está dando informação errada de altimetria, ok? Controle, o Papatango Fox Eco Golf cruzando 1500 pés. É autorizada a proa de gole? Está em contato com o radar, serviço de vigilância. Irá manter a restrição da carta? Afirma. É o cuidado somente direto gole, após gole, direto eval. Foi a instrução do solo para o Fox Eco Golf. De saída, Fox Eco Golf. Ok, vai manter a saída. Qual seria a saída, Gole? Estimativo, orientado a saída Gole, após Eval, Gole, Eval, após direto. Ok, sim, qual que é o gol? É, só confirmando, o controle deu a informação, mas não confirmou como uma saída, ok? Graças. Curva à direita, subida Gole até a posição Eval, após direto, Guanambi. Controle 119.8, aciona 5016, Mike Alfa Hotel. Última 45. 12685, 12545, Alfa de Bravo. Afirma, hotel, por gentileza, somente a saída Gole. Golf Oscar Lima Eco, senhor. Gole. Correto, senhor, qual o POV? B12, a bordo ciente. O senhor se encontra no pátio 5, é isso? Aero está. Ciente, no pátio 5, para acionamento táxi e decolagem, chame agora a torre 118-612, senhor. Tenha um bom voo. Papa Tango Yankee Sierra Sierra. Pronto para cópia? Papa Tango Yankee Sierra Sierra. Autorizado para Sierra Delta, Sierra Delta Juliette Hotel 500 pés direto. Decola da pista 17. Primeira curva à direita. Corredor Axé. Controle 119.8. Aciona 0117 Yankee Sierra Sierra. 11-35-2-17. É atualizado até o 40 após chegada a bordo. Quer ver? A partir de 15 milhas já tem condições de cruzar o nível 100 conforme o perfil da subida. Afirmativo, Fox é com o gol. Gente. E eu, como a Yang Sierra Sierra, livre acionar, chama o táxi. Solo agora os 11, o João Meu. Também, bom dia. Atingiu 050, Romeu, Romeu, November. Eu sabia até 2000, autorizado final LS X-Ray, Romeu, Romeu, November. 2000 ILS X-Ray, confirma ajuste? 2012? Afirmo, 1012. November. 198, muito bom dia. Rua November decolado na frente de rota. Edson, November, bom dia. Contato subindo, mantém regras de voo visuais, mil pés. Reporte passando farol da barra. Edson, November. Autorizado táxi Sierra, reporte no ponto de espera, dá 17. Sierra 280. Gente, está autorizado para seguir na radial ideal de saída, Fox Echo Golf. Prato, prosseguindo na 280, Fox Echo Golf. Solo, tem que ser ingressando a Xé, controle 119.8, transfere, bom voo. 119.8, obrigado, até logo. AB, como é que tá o serviço aí, mas? Ok, Controle Salvador, um bom dia, o Papatango Yankee Serra Serra. Alfa Hotel, Turismo Ataque, se aporna papá para ingresso, PB06, conquista, com autonomia. 3 horas, ciente. Ah, dá. Odebrecht. Já estão prosseguindo inicialmente pelo litoral, aguarde para prosseguir ali para Odebrecht. O Yankee Serra Serra via ali a setor da Católica. Afirmativo. Antônio, Tantra 663, volta ao hotel, mantendo o 60. Tantra 663, desça e mantenha o nível 050 na chegada. Bom, a guarda elétrica que surou e picha no 0. 50 na bosta, guardando a 3. Azul 4298, desça e mantenha o 50050. Apenas para informação, temos tráfego em posição 12 horas a 5 milhas. Um modo sem indicação de altimetria, porém a aeronave a partir de altitude a 1000 pés. Afirmativo, azul 4298, descendo para 5000. E ciente do tráfego, por aí não à vista também. Mas custa 1000 pés, helicóptero a baixa altitude para pouso na plataforma. Afirmativo. Michael Fontel está em direção para a aeronave. Sim, qual o motivo? Aeronave a reação a 2000 pés, prosseguindo para o final LF. Afirmativo. Gente, deixa eu apenas informar mesmo. O Romeu Novembro, autorizado final LF, chama em torre 1186. Temos helicóptero a baixa altitude que irá prosseguir próximo a Simbra, sem interferir com a sua aproximação. Novembro, é chamado 786, bom dia. Bom dia, Mombo. Tem que ser aproximando para o Odebrecht e reposta avistando ele ponto. Quartarário avistado. Azul 4298, descendo via até 2000, autorizado LS. Temos tráfego adicionais aí próximo ao farol da Barra, prosseguindo pelo litoral, a baixa altitude, é um PA31, não irá interferir aí com a sua aproximação da LS. Afirmativo, descendo para 2000, está acusando o localizador, 1002. Salvador, bom dia, Tran 3304, vai atingir 170 já já, perdeu contato com o centro, frente do hotel. Tran 3304, bom dia, desse mantenha o nível 060, chegada bom, pegou a GLS X-Ray, picho no 0, ajuste 1013 agora, no 0 no 3. Frente, 060 na ponte, no 0 no 3, aguardando X-Ray, 3304. X1 Novembro, após fora da baixa, estaria prosseguindo a radial e de saída. Porém, essa ascensão será possível somente após o cruzamento da Itaparica. Novembro, ascender após Itaparica, batendo a proa, DCT. Mas estaria prosseguindo direto, só irá subir depois que cruzar toda a ilha Itaparica, ok? Novembro. Sinal para Odebrecht, Yankee Serra. Frequência livre, Yankee Serra. Tipo 5217, subetou para sequenciamento, curva à direita, para 235, descendo para 3000, se houver falhas de comunicações, vou ir para cima na marcação 190. Controle, o trip 5217, está 5 milhas de pelo, autoriza prosseguir descendo até 2000. Negativo, soveto agora, 235 com curva pela direita, desce e mantenha 3000, se houver falha de comunicações, vou ir para cima na marcação no 20, trip 5217. Ok, senhor, curva direita 235, autorizando até 3000, soveto na ação. 3663, desse mantenha 4000, ajuste padrão no 013. 4003, tá bom, 3003. Então 3304, desse mantenha 5000. 5000, tá, 3304. Tipo 5217, velocidade 1970 nós. Reduzindo para 1970, 5217. Quatro, dois, nove, oito, número um, agora na aproximação, triple 5217, número 2, TAM 3663, número 3, e o TAM 3304, número 4, na aproximação. 5217, 7. Eco Zulu Novembro, atenção 085. 20, direita, ao livrar, solo 121, décimo 9, bem-vindo. Após livrar, 219, na Eco, bom dia, bom trabalho. Sou eu, Mike Alphatel para o táxi. Uhum, táxi, reporte novamente ingresso no 7. Mike Alphatel. 363. 297 atingiu 3000, traço de escuta. Mantinho, eu não mantenho, o próximo vetor será para interceptar. 7. Mantenha 3000 devido à possibilidade de avião visual nos setores aí, sem contato bilateral com controle. Que é isso? Tá até por 130, reposta estabilizando o localizador, descendo para 2000, reposta estabilizando o localizador. Esquerda 130 para interceptar o curso do localizador, autorizado descida para 2000, 5217. Tá 3663, descendo via até 3000. 3000, 3663. Reporte a linha de ponto 17. Dois, informação hotel correta. Para Vitória do Conquista, eu tenho aprovado o nível de voo 260, senhor, pronto para cópia? Firmou, está pronto. Passarido 2223, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Vitor. Nível de voo 260, direto. Decola da pistola 0, primeira curva à direita. Subida gole até a posição Eval, após direto. Controle 119.8. Aciona 5052, passarido 2223. 260, direto, conquista. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Gole, tração Eval. Controle 88 e 5052. Transponder, passarido 2223. 22223, 5052, contingimento correto. Somente o controle salvador em 119.8, senhor. 119.8 e a torre 118.6.2223. 119.8.28.6.2223. Contingimento correto, passarido 2223. Na remota do ponto principal, chame torre 118.6.2. Vai chamar na remota 118.6.2223. Confirmo, 363. Sou vetor, mantenha presente proa. Silvio faz comunicações, voe para Simbra, na marcação, confirmando 1-1-0 de Simbra. Sendo a proa 215, caso de falha na 110, voa Simbra, 363. Bola. Sim, 90 com 11, autorizado. Eco Golf, informa o seu chamado para pouso. É o Zuno 130. Eco 1 Japinho, entra só aí. 0, alternando 128.8. Estimativa, vai chamar a equipe 1260, alternando 1288. Foco Eco Golf, graças. Sim. Então 3663, reduzindo velocidade para 1970 nós. Mantendo a proa, descendo até 2000. Na proa 2000, 3063. 1-0, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- S, agora está transferindo as comunicações, 35217. 7. Mike Alpha Hotel, decolado agora, 24, controle 119, decimal 8, transfere, bom voo. 98, bom dia. Mato para pouso. 1150. Center. Controle, bom dia, Patango Mike Alpha Hotel. Bom dia, Mike Alpha Hotel, contato radar, serviço de vigilância, subindo para o nível 320, na saída Gole, Val. Após direto Guanabi. Partiu 320, gole é Val após direto Guanabi. Mais um papel. Isso. Cara, Puído após Puído, Upper Whisky Onuseado. Sim, se foi Puído, eu não. Eu teria de coordenar com o controle, senhor. Não tem uma saída prevista para isso. Eu vou entrar em contato e já volto. Confirme somente o horário do seu plano? A gente tá só aguardando, nosso plano ainda tá cedo, tá pra 11 e 2. Poderia checar inicialmente qualquer rota pra Brasília. A gente tá querendo só confirmar com a saída pra programação. Sim, para Brasília, muito provavelmente o senhor vai na subida Gole e após Gole e Val, a gente vai, o controle vai nos dar algum fixo, talvez não Puído, mas que está Zambi. Eu não tenho como precisar para o senhor por agora, mas assim que eu tiver informação eu já volto com a informação. Tchau. Muito obrigado, senhor. Azul 4291, no solo agora 26, direita 121, decimal 9, solo a livrar, bem-vindo. Direita 219, obrigado, senhor. Solo Salvador, bom dia, Azul 4298, livrou o Foxtrot. Bom dia, Azul 4298. Táxi aprovado via Alfa aqui no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Azul 4298. Alfa Kilo, chama para ingresso no pátio 3, Azul 4298. 4298, Alfa Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, já. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para o ingresso no pátio principal, 4298. Final S, Abiturri, 18 decimal 6, tá 363. Oi, Salvador, bom dia, bom noite, no federal, pra gente daí, já pergunta pra regresso, Salvador. De November Alpha, bom dia. Prossiga funções visuais. Após passando o Paripe. Após Paripe, rotatório de November Alpha. Zero Recife, pronto, copy. Sente informação em curso agora a Índia, senhora. Só um minuto para copy 9136. Aguarda, 9136. Passa 1-7-0 para 1-7-0. Xané 6312, acendo a identificação, desse mantém nível 050 na chegada Mário, ajuste no 013. 050 na Mário, 1013, Salvador, TAN 3663, estabilizado em LS, baixado travado, ato está na pista. Uma milha do IGCR. 3663, ciente, encontro na aproximação e aguardando o pista livre. Valeu, pista livre, TD, entra isso. 3000 para XR, 3304. para ingresso no pátio principal azul 4298. Até o portão 9 aprovado 4298. Aprovado, portão 9. Azul 9136, pronto para cópia? Copia, 9136. Azul 9136 autorizado para Recife, Sierra Brava, Romeu, Foxtrot. Nível de voo 370, pelo Whisky 58. Decolando a pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.8. Aciona 5053, Azul 9136. Azul 9136 para Recife, 370. Via Upper Whisky 58, decolador no zero com curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. O Azul 9136 tem o código 5053 e o controle 119.8. Correto, Azul 9136, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, 9136. 35217, livrou. 35217, autorizado Alfa aqui no pote 3. Chame no pote 3, pronto para ingresso no pote principal, 35217. Gente, esquerda para o pátio 3, o 35217. Torre 118, decimal 6, bom pouso. 18-6, obrigado, até já. Até. Torre 3304, bom dia, na passagem externa, baixou e travou. 3304, encontrou aproximação, avistado, agora que está livre. Certo. Controle o Michael Patel. Controle Michael Patel. Michael Patel, tu prossegue. Seria possível após gole, voar direto para o Guanambi? Direto para o Guanambi, confirma. Como é que após gole? Apresente direto Guanambi, o Michael Fotel. Direto Guanambi, o Michael Fotel. Tudo. Esquerda para o remoto do pátio, 35217. Não, TVM é 3. M é 3, 1, 2, dessa vez até 2000. 2000, 63, 1, 2. Ecos 1 Novembro, chame Recife, agora 1260, alterna 1288, Ecos 1 Novembro. Tá 3663, taxa aprovada via Alfa aqui no pote 3. Chame no pote 3, pronto para ingresso no pote principal. Tá 3663. Taxi Bravo e Alfa Kilo para Pátio 3, chamaremos antes de ingresso no pátio principal, na 3663. Sim. O setor de Itapuã, Mike Agudel. Hotel, chama agora Recife na frequência 1260 até 1288, Papatango Mike Alfa Hotel. Recife 260 até 1288, obrigado.